Então, está gravando. Hoje é dia 4 de maio. Estou aqui na Casa do Castanha para a gente trocar uma ideia sobre a sua carreira, Castanha, sobre a sua carreira e o seu processo de criação com o transformismo. Uma das questões que eu gostaria de começar, assim, a te perguntar é se, para além da Maria Helena Castanha, você entende que as outras personas que você, personas e personagens que você apresenta na noite, se você entende elas também como transformismo, parte do transformismo. Eu acredito que sim, porque a Maria Helena foi dos personagens assim com nome, assim, com identidade própria, foi a última que eu criei. Que eu comecei, na verdade, eu lembro que eu fazia muito a linha bem caricata, assim, aquela coisa bem solta, despojada, que era a Maria Tereza, sempre tem uma Maria na minha vida. Era Maria Aparecida, que era uma doméstica, uma diarista. Depois teve o Reginaldo, que eu até uso na peça de teatro, que é o costureiro, o estilista, e outros personagens assim, mas nada com um nome forte assim, né, que se apegou. E daí com a Maria Helena, daí eu fui deixando os outros tudo meio de lado. Ela roubou a cena. É, derrubou assim, daí até vai isso pra mim, às vezes eu não gosto de me acomodar, tenho pavor de me acomodar em coisas assim, ficar um ano fazendo a mesma coisa, aquelas coisas, sabe? Mesma música. Eu tô sempre pirando, vendo, sábado agora tem dois shows, domingo tem dois shows, eu disse, ai, não posso imagina fazer a mesma coisa. Eu me lembro que agora tá meio parado, mas antigamente eu ia fazer show, teve uma noite que eu fiz cinco shows. Eu levei Caramba! cinco roupas e Ah, cinco músicas diferentes. Naquela época caramba! não tinha pendrive, não tinha nem CD, às vezes eu tinha que ir com long play, com vinil, né? Logo com cinco discos. Menina, cinco shows numa Daí noite fazia e série de um diferentes. e eu não ando maquiado na rua. Então eu tinha que maquiar cinco vezes. Nossa Senhora, o dia todo O dia inteiro, a praticamente. noite toda. Eu A começava noite toda. assim, 9 horas, 10 horas e ia até assim, chegar em casa, 6 horas da manhã. Caramba, e quanto que foi mais ou menos isso de você ter Aí cinco isso foi shows numa no. noite? Olha, até o início dos anos 2000, assim. Foi entre 80 e 2000? É, 90 e 2000, assim. Ali em Eu 90. trabalhava numa casa na Getúlio Vargas chamada Bordeaux Bordeaux. 588, que era a Wanda, Bar da Wanda, que era famosíssima em Porto Alegre. Ouvi falar do Bar da Wanda. Eu trabalhava de terça a domingo lá. Terça, domingo e era Terça a domingo eram sempre dois shows por bar, dois dia, shows por e dia. às vezes eu saía de lá e ainda ia fazer em outros lugares, às vezes, ou antes, porque lá era uma casa noturna, então o primeiro show era às 2 da madrugada, e o segundo era às 5 da manhã. E era de Caramba. terça, domingo, trânsito lotado, aquilo que era. Na Caramba. época dos bingo, que não era proibido, então tinha ali na Andrada, assim, o um Mega Bingo, que é onde tem a Gaston agora, do lado. Tinha um bingo gigantesco, então ia todo mundo para lá. Aquelas veinhas, aquelas senhorinhas, tudo no bingo de madrugada, era legal que tu andar no centro, não tinha perigo, era cheio Era de polícia para cheio. cuidar das veias. Então, As velhas que ficavam lotação tinha a tipo de noite toda, noite. então era muito bom. Não, não tinha essa história agora de 10 da noite não tem transporte para te voltar para casa. É verdade. E daí tu ia de madrugada, pegava, chegava lá, daí a casa noturna abria 2 horas da madrugada, tinha o primeiro show, daí, aquele pessoal ia ficar até 3, 4 horas e ia embora. Daí a gente pensava, ah, vamos embora, vamos poder ir mais cedo para casa. Que nada, daqui a pouco, 5h30 começava a chegar gente. Ai, que Vinha coisa o pessoal das louca. outras casas noturnas que ia fechando, iam para lá. A gente é 9, 10 horas da manhã todos os dias. Caramba. E tu lembra de mais alguém que tu trabalhava nesse período que também era artista Tinha a transformista? Gudiara Makimba, que dividia o Gudiara palco comigo. Makimba. Dividia o palco comigo, era eu e ela. A gente, um fazia as duas, outro fazia as cinco, daí a gente intercalava. Às vezes um não podia, daí o outro apresentava os dois, era sempre assim. Tinha uma parceria. Isso. Essa daqui eu já te perguntei. Quer perguntar de uma pergunta? Não me lembro, não sei o que você perguntou, que você perguntou. Ah, essa daqui é boa. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas vou puxar de novo esse assunto. Que é como você percebeu assim a cena drag queen chegando aqui em Porto Alegre? Como é que foi? Eu me lembro que eu trabalhava no discreto, indiscreto, no discretos, que era ali na Venâncio Aires. E daí, quase que na qual Lima Silva, ali, na quantidade de patrocínio, do lado do Sesc, ali onde tem o Sesc ali. E daí a gente tava lá, e daí começou. Eu me lembro que a Glória Cristal começou a dublar uma cantora chamada RuPaul, né? Não tinha a menor ideia quem essas pessoas. Daí, era RuPaul, RuPaul, e bem na época, daí surgiu o filme Priscila Rainha do Deserto, que veio uma artista argentina para Porto Alegre, que até eu fiquei, eu esqueci o nome dela, mas eu vi que ela, fiquei amigo dela no Facebook, que ela me chamou. E ela tinha uma roupa igual do filme, ela tinha roupa toda de chinelo, roupa de, ela fazia umas roupas bem Igual do loucas, filme assim, Priscila? de Priscila, então ela fez uma roupa Ah. igual da Priscila, cheia de chinelo, baiana. Tinha outras, umas roupas com umas, de canudinho de refri, que era muito, era maravilhosa. E foi aí que eu comecei a ver esse, essa história de drag, né? Quando a Glória começou a dublar o RuPaul dela, dublava, assim, aquela música bem conhecida da época, assim. Foi, mas pra mim, por exemplo, daí eu me lembro que eu já tinha assistido o filme Hairspray, com a Divine também, que eu, pra mim. Essa palavra, é só a palavra drag, porque para mim era transformista, caricato, era tudo, que a RuPaul para mim era Uma transformista transformista, também. normal. Ela já era praticamente trans, né? Ela já era uma trans, Naquele período. a RuPaul. E como que você percebe assim a relação com as novas gerações que fazem drag, que fazem transformismo? Como que A minha funciona? relação com elas? Olha, eu acredito que seja boa. Tem umas assim, eu sei, tipo, claro, na minha frente, pelo menos, me dou com todo mundo, né? Eu sei, tipo, histórias, às vezes, que falam, ah, não sei o que ela fala, ou casos que aconteceu, por exemplo, não sei se eu cheguei a te contar, que há anos atrás, essa história de blackface que tem, né, que agora é blackface, eu não sabia que era blackface, sabe, que há anos eu faço show, eu fui criado, então, vendo programas, Al Johnson, aquele ator de cinema americano, que era o primeiro filme falado na história do cinema, que ele se pintava o rosto preto, fazia, que era o cantor de jazz no filme. Daí, depois, um programa de televisão, tinha o Castrinho, a Dorinha do Val, que eles faziam uns bonecos de piche. Tinha vários programas, assim, que isso aí, durante a tua vida, tu vai vendo personagens. Às vezes, coisas que naquela época tu não achava que não era prejudicial ou mal, né? Hoje em dia, totalmente, é só. E coisas assim, que naquela época tu via, assim, assiste, e hoje em dia, meu Deus do céu, bem capaz. Tá vendo, eu vejo isso pelos documentários, tem um documentário chamado Revelação, Aquele que aquele, você me compartilhou, né? que tu vê assim, que tu vê que tu ria das coisas dos filmes, tu vê uma cena do filme, ah, que coisa engraçada, depois tu vai saber, perceber, tu vê que é uma coisa preconceituosa, né? E esse documentário é bem assim, show, isso, coisa da blackface. Para mim, praticamente era uma coisa ingênua, mas daí, hoje em dia, né? Hoje em dia é uma outra conotação, outra visão, né? Mas só que daí eu fiz no Vitro, fiz Ludmilla, fiz. E daí eu fiz a Valéria Hilton, eu junto com a Valéria, eu fazia a mãe dela. E daí tá, a gente fez. Daí, na época assim, foi maravilhoso. Daí, anos depois, eu compartilhei as lembranças. Meu Deus do céu. Tinha umas drag aí, que eu não vou falar o nome, uma queria me processar, outra, gente que eu nunca vi na vida, começou a me chamar de velho ridículo, não sei o que lá. Quando que foi isso? Aí foi já fazia uns 3 anos, 3 anos, foi coisa, recente, então antes da pandemia, antes da 2020, período pandemia, 2019, 20. 19, 20, eu acho. Caramba. E daí, ah, velho ridículo, não sei o que lá, papapá. Daí eu peguei. Eu sei que eu apaguei todas as fotos, tinha uma, às vezes aparece uma aleatória no, nas lembranças, eu vou lá e apago. E engraçado que essas mesmas pessoas que hoje falam isso, elas aplaudiram que eu fiz show, inclusive, na Parada Livre. Primeiro que eu fiz o cantor do Raça Negra, junto com a Silvinha Brasil, nós fazendo uma música lá do Raça Negra e uma cantora da Jovem Guarda. Tá, e daí eu sei que daí teve uma lá que disse que ela queria contratar uma. Ela procurou e não, ninguém quis aceitou fazer você hackear minhas redes sociais Ai, meu para divulgar. Deus. É, mas agora ela está no gancho. Está no gancho no Vitrô, está em gancho por tudo. Carreira dela, coitada, é Capitão Gancho. Caramba. Ela ainda faz show e tudo, mas. Mas queimou com todo mundo, porque todo mundo. E como que é a sua, como que você responde assim Não, isso aí, essas quando mudanças eu sociais peguei e assim? falei nessa história, eu peguei e disse, olha, saber que existe tal de blackface, eu peguei, apaguei tudo. Daí ela começou, a pessoa, essa artista continuou batendo boca, e disse, ah, querida, tu vê no meu Face, nas minhas redes sociais, só porque eu tenho horrores de amigo, tu que não tem nem meia dúzia, então tu vem aqui para aparecer para ver se cata uns prestinhos, então, tá, acabou o teu palco, apaguei e bloqueei ela. Depois até desbloqueei, assim, daí ela se queimou com todo mundo, se queimou com a Cassandra, que eu conversei com a Cassandra, que ela é filha da Cassandra, né? Era filha da Cassandra. Foi abortada pela Cassandra. Caramba. E daí ela sujou com a Cassandra, sujou com o Vitrô, sujou com todo mundo, que todo mundo viu que não. Então pega e diz, ai, tira isso, faz. Tem a maneira, que nem eu digo, Uma crítica construtiva, tem né? maneira de tu chegar nas pessoas e falar as coisas. Eu jamais vou chegar chutando balde, metendo a boca. Pega, manda um inbox, assim, ó, tira isso, que é assim. Várias pessoas já fizeram isso. É Assim, como eu já diferente fiz para daí. várias pessoas, olha, não acho bom você não botar isso, que as pessoas às vezes mandam, pá, tu acha que eu devo? Eu disse, acho que não. Eu também pergunto para as pessoas, para o Zé Dom Barbosa, quer dizer, que é um diretor de Importante. teatro, que foi o primeiro a dirigir uma peça de drag no Rio Grande do Sul, que era As Mulheres do Pau-Brasil, Sim. então. E dirigia shows de boate, assim, tudo, ele que. E daí a gente fala, um se comunica com o outro e pergunta, precisa ir lá, pá, fazer, às vezes é aquele palco, assim, só meio apagadinho. Quando é amigo, é assim que a gente faz, É, né? mesmo, às vezes não Dá um precisa toque, uma nem pessoa precisa ser amigo, próxima. às vezes pode ser uma pessoa, ou me diz uma coisa, tu acha, assim, às vezes tem gente que me chama no Messenger, no Instagram, olha, me diz uma coisa, tu que tá há anos nisso, tu acha que não sei o quê, qual a tua opinião, daí eu dou a minha opinião, assim. E já que você comentou do Zé, né? E a gente acabou de conversar também sobre algumas outras artistas que você trabalhou junto lá naquela boate que você falou, da Wanda, né? Eu queria te perguntar se você se lembra de outras artistas com quem você já trabalhou, transformistas, ao longo de toda a sua carreira, e se tem alguma em especial que te marcou. Eu acho que as que me marcaram mais foram as que me acompanharam assim, na minha trajetória, que a falecida da Dandara Rangel, que a gente daí acabou formando um grupo, um núcleo. O Lauro Ramalho, a Laurita Leão, que é uma pessoa a mais próxima de todas, é a mais próxima minha, assim. E como que é o nome desse núcleo, desse grupo? A gente acabou criando um grupo chamado Companhia do Ridículo, Companhia de Teatro Ridículo. Que daí a gente fez várias peças, assim, fez Escola de Sereias, que era para mim, assim, parou Porto Alegre, a gente fez, que era só alusões a filmes famosos, né? Cada cena era um filme. Legal. Famoso, começava com o Frankenstein, cena do lago ali, que a guriazinha tá brincando no laguinho, chega o Frankenstein, a guriazinha é cega. Daí ela não vê que ele é feio, assim, ela fica amiguinha dele, ele pega. Na festa ele pegava, puxava a língua dela, enforcava a guria Meu com a língua. Deus. Coisa E morna. esse núcleo, esse grupo, ele surgiu, foi desde essa primeira Através peça que você falou? com o Zé Dão Barbosa, daí a gente começou a dizer. Ah, como é que no nome a gente vai voltar? E todo mundo tinha vários nomes. Eu tinha o meu grupo, assim, no início, quando eu comecei a fazer teatro, que tinha um grupo de teatro em Porto Alegre, que era o grupo Top. Era com pessoas da RBS, assim, atores da RBS, funcionários da RBS, Qual ator, que era o que era grupo? o Estrela Somos Nós. Que Estrela eles montaram Somos uma peça chamada Love, Love, Love, que era só com músicas dos Beatles, que era tudo ator. Renomado, assim. E eu tinha o grupo das maloqueiras, como era assim, eu estava começando no teatro, e eu fiz uma tinha Estrela Somos Nós, eu fiz Estrela, não semi-estrela, mas brilhamos. Não semi-estrela, Alanca, mas o brilhamos. nome do grupo. Meu, não semi-estrela, mas brilhamos. Você lembra que ano que foi, mais ou Sempre menos? em 80. 80? Daí eu fiz a peça Mãe. Foi a primeira peça que eu fiz, assim, dirigindo, escrevi e dirigi. Antes eu tinha trabalhado com o Enoise, que travessa, né, que é a Terreira da Tribo. Sim. Fiz a Bicicleta do Condenado. Comecei com eles no a Divina Proporção, que eu fiz uma apresentação lá na Assembleia Legislativa. Uhum. Daí a gente, eu ensaiei, fiz a bicicleta do condenado, Fernando Arrabal. Daí eu saí, daí saí deles, eu larguei eles e fui trabalhar com o Júlio Saraiva, que uhum. a gente montou o Rango, baseado na história em quadrinhos de Edgar Vasquez. E daí tá, daí eu fiz uma infantil, depois papelada, e daí eu vou dirigir uma peça. Daí peguei e convidei um guri que trabalhava na peça, sabe? Fazia o Rango. Uhum. Daí a gente fez a Mãe, que era um livro baseado Ivan Ângelo, que é um autor que tem o livro A Festa. Uhum. E tinha um conto chamado que era Carta de uma Mãe acerca do seu filho Carlinhos, que é uma mãe em casa preocupada na época do governo militar. Sim. E ela tá em casa sozinha esperando o filho para comemorar o aniversário dele. O guri não chega. E ela está louca, a velha começa a surtar, porque ela começa a achar que ele está no DCE, está no DA, está no... naquelas coisas, um monte de sigla de coisa estudante, uhum. que é coisa que ela acha que DCE tem medo que a polícia pegue ele, vai uhum. torturar, se ele estiver se drogando, e ela fica louca em casa, e daí na peça eu ia falando, e ia ela, sabe que vai beber? Daí eu começava a beber, e eu bebia mesmo na peça, e eu não bebia na época, uhum. eu tomava vinho. Uhum. Tomava uma garrafa de vinho no Gucci. Meu Deus! Pensando em sair de lá assim, né? Teve uma época que um dia eu falei... Ai, o que eu vou fazer? Vou levar o cachorro. A minha mãe tinha um cachorro. Uhum. Levei o cachorro pra ficar no meu colo na peça inteira. Uhum. Eu perdi o cachorro. Oh, saí tão bêbado do teatro. Saí tão bêbado de lá que eu perdi o cachorro na rua. Socorro! Uhum. Foi na rua depois. Ai, eu não sei, só que eu saí. Fui com o cachorro e voltei. Nunca mais eu cheguei. Ah, que dó! Caramba, caramba! E a peça era maravilhosa, com o David Bowie. E daí, só que ninguém me conhecia. E na época o Oinóis era maldito. Ah. O Oinóis era assim, meu Deus, falava, ai, sou do Oinóis, não vi ninguém. Uh-huh. E chegar perto de hoje é os queridinhos da é respeitadíssimo, mas na época era maldição, né? Uh-huh. Daí, sei que daí eu fiz a peça Mãe, que eu ia estrear na Ouro Moreira, ali no Centro Municipal de Cultura, que é aquela salinha pequena, né? Uhum. Tem o Renascença, que é o grande, e no Renascença tinha a entrega dos prêmios aos melhores de Porto Alegre, uhum. do teatro. E na época a peça que estava estreando era o Bailei na Curva. Uhum. Faz o quê? Então, 40 anos, vai fazer. Uhum. É, 40 anos. Fez 40 anos, 42. E o melhor ator da peça era o Júlio Conte, que é o diretor. Uhum. Deram para ele o prêmio de melhor ator. Só que o prefeito na época era o Guilherme Sócias Vilela. Sim. Que ele, e o prefeito era todo popular. Ele era bonitão, assim, coroa, assim, bonitão, de gravata, botava flor na lapela. E era da direita, era uhum. arena, mas ele era simpático. Aliás, na época do direito, foi a melhor administração do teatro, do Tassas Pimentel, uhum. que era o conhecido da televisão, e foi diretor do Renascença do Teatro, uhum. na época que o prefeito era o João Batista Dibi. Uhum. E daí eu sei que o Guilherme Sassi Lela, ele ia na entrega do troféu, ele estava lá sentado, ele disse, tem que fazer alguma coisa para aparecer. E deu ator, o prefeito tinha feito um comercial assim, venha morar em Porto Alegre, desde esse lugar melhor para viver. Daí tá, quando eu me vesti de mulher, uma amiga minha me maquiou, eu lá no, na Renascença, na Álvaro Moreira, na sala de gente preparando o cenário. Uma amiga me emprestou um casaco de pele finíssimo, me maquiaram, botei sapato e bolsa, compramos um buquê de flor belíssimo, cor de rosa vermelha, bem caro. Fui pro teatro, não estou olhando quem é essa. Meu Deus. Eita, quando entregaram. Melhor diretor, Júlio Conte, não aplaudiu, eu subi no palco, aquele buquê de flor. Não, não é ele, não. O melhor ator é o prefeito dessa cidade. Que, olha, foi aplaudido. Todo mundo falando de Deus. Daí o prefeito subiu no palco, peguei e taquei de um beijo na boca dele. E ele ficou todo constrangido, mas marcou, não me empurrou nem nada. Isso foi quando? 81. 81. Não me empurrou nem nada. Não me empurrou ainda nem nada. Era ditadura, né? Era ditadura. Não me empurrou nem nada. Revolucionário. Daí chegou uma amiga minha, a Paty Secato, que é da Companhia Cômica de Teatro. Uhum. Pegou, olhou para a mulher dele, esse colar de pérola que tu tem, tinha que ser meu. Esse anel que tu tem, tinha que ser meu. Olhou para ele. Quer ser meu amante? Mas não tem nada de ofensa, era tudo umas coisas engraçadas. Gente, umas coisas engraçadas. Assim. Uhum. No outro ali foi de novo, né? Porque ele Eu falei, era legal, assim. Vai, assim, daí deitou, aquele cara, ele tá com uma peça ali em cartaz. Daí foi quando começaram foi a me dali que conhecer. tu teve projeção. É, daí começaram a me Que falar, né? legal. E deixa eu te perguntar, a companhia de teatro Ridículo, ela surgiu antes da peça Mulheres do Pau-Brasil ou foi Bem depois? depois. Foi Bem depois. Vocês depois. começaram a trabalhar É, juntas eu não e tava na Mulheres do depois. Pau-Brasil, eu não participei. Daí depois que vocês foram se articulando em grupo. Eu conheci o Zé Adão, né? Conheci o Lauro, eles começaram a se juntar. Daí vamos. Daí um dia, no verão, quando começou o Porto Verão Alegre, foi o primeiro ano. Eles vamos fazer uma peça. O que que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer sobre cinema. E cada cena é um filme. Daí começou assim, que filmes nós vamos fazer? Daí foi quando surgiu o Baby Jane, que teria acontecido a Baby Jane, que é uma cena, um trecho do. Elas na cadeira de rodas, aí tinha o Tubarão, que era uma obra maravilhosa, tinha o Diabo na Carne de Mi Jones, que é um filme pornô, né? E encerrava com a Garganta Profunda, que a última cena da peça era eu fazendo a Linda Lovelace, que tem Alô. pintadas na garganta, que era um delírio, assim, né? O Bafo. público fica enlouquecido, as pessoas ficam chocadas com o que eu fazia. É louca, Que uma adoro. mulher, uma artista plástica, construiu uma piroca, assim. Mas com veia, tu olhava assim, dizia que era de verdade, só que era muito grande, desse tamanho. É um pau, era um, parecia um silicone esse de agora, mas só que era de esponja, mulher. E por dentro eu botava um tubo de desodorante, aqueles que estão perto, assim, com leite condensado, creme de leite, sem a tampinha, então ficava só ali o buraquinho na cabecinha. Meu Daí botava o Deus. Caio. Botava, ele fazia um cowboy americano. E a peça, a cena era toda falando em inglês. Harry, Mary, you're in era, e eu de enfermeira com os cabelos Dolly Parton, assim, loiras, assim, gostosas, assim, tetão. E eu tinha uma malha. Essa mesma mulher que fez o pau, ela fez uma malha de lycra pra mim, cor da pele. Então tinha o seio, tudo. E ela pintou, assim, costelinha, tu olhar de longe, parecia um corpo de mulher mesmo. As tetas, eu botei uns bicos de mamadeira, assim, pra ficar mais exagerado. Tipo seta, assim, uns pentelhão. Gostosa. Ela chegava, assim, ela chegava de taie, tocando uma música baixa, assim, música de consultório. Ela fazia strip, assim. Aí tirava, tava de espartilho, gostosa, assim. Aí tocava a campainha, assim, voltava correndo o avental, o guarda-pó de enfermeira, chapéuzinho. Entrava com a barra, um cavalo, assim, John Wayne, assim, daí ele mandava ele deitar na maca, ele era cavalo, empurrado lá longe. Se assim, ela pegar e deitar na maca, ela começava a ver onde é que ele estava com dor. Ela botava a mão no pau dele, via aquele volumão. How are you? Daí ela abria, Meu saltava, Deus! I love you, I love you, abraçava o pau, era muito engraçado. As pessoas saíam, ficavam assim. Tinha gente que parecia que ia morrer do coração, então se ria. Daí eu começava a botar enfeite na piroca do cara, Meu que a cabeça Deus! era enorme. Eu botava assim, peruquinha, botava Meu peruquinha, ai, Deus! ai, cantava umas musiquinhas, chapéuzinho de pau pé enorme, botava. Happy, como é que é? Jingle bell, jingle bell. Botava um bigode na piroca. Olívia Dutra! Olha as pessoas. Teve uma guria que não Meu se produzia, a guria não quis Deus produzir do mais céu. porque eu podia que era o Olívio Dutra, que ela era muito petista. E era muito engraçado. I love, I Essa love. foi em 90? Foi em 80. 80. Meu Deus, que 80. bafo isso 87, nesse período, 88. Então eu comecei, 87. daí comecei. E quando eu apertava aquilo, começou a jorrar leite na cara, aquela porra, o leite começou. Eu tomava um banho, assim, ficava assim, pingando. As pessoas, bom, daí o público vinha abaixo. Milk! E essa que você tá A me boca, contando gente, foi a partir essa de quando você começa a trabalhar com esse grupo do. É, essa foi a primeira que a gente fez Juntas, do Companhia de Teatro Companhia de Ridículo. Teatro Ridículo. Com E esse nome era daí. isso, e era muito Bah, que engraçado. A gente bafo fazia, isso em terminava uma sessão, 87. tinha que limpar tudo correndo, porque tinha outra sessão depois. Foi sucesso Muito sucesso. demais. Entrava um público, lotava e daí ficava a fila esperando para entrar outro. Caramba. Caramba, eu não consigo imaginar, porque hoje não sei assim, o que a gente vê A gente não. até queria remontar, estava pensando em remontar. Ai, seria demais. O Lauro fazia uma cena do Flashdance, aquela cena que cai o balde d'água na cabeça. É maravilhoso, ele dançando. Mas só que era, ele fazia a conversão, de manhã, era Joelma cantando, Joelma. uma cantora, é uma cantora brasileira cantando a versão em português. E é muito boa, era muito bom. Então, A Joelma do Calypso ou não, não? não, Não. Joelma nem existia. Outra. Era uma outra Joelma, uma outra Ai, claro, cantora. 87. Era muito bom, a versão igualzinha, assim, só que a letra em português. E no final entrava um balde, mas um balde cheio de água nele, chegava a virar a cadeira. Tinha cena do Homem Elefante, que eu adoro, que depois eu fiz uma peça com a cena do filme, que é a Miss Kendall e o Homem Elefante, vários filmes. Tubarão, que era uma. Eram umas coisas bem absurdas, assim, o pessoal. É legal que tem um movimento de releitura também, né, das É, o cenas, Homem de trazer Elefante, o pro Homem Elefante, teatro. o nome da atriz no Homem Elefante é Miss Kendall. E no, na peça ele errava o nome, ele chamava de Miss Lollipop, tudo que é meia, menos Kendall, Miss Lupo, Miss não sei, e era o nome da atriz, é Kendall, né? Que é aquelas meias de varias. E ele, ai, Miss Lupo, Lollipop, ela é Kendall. Era muito engraçado. Deixa eu te perguntar. O café deve estar frio. Eu já tô, tá no fim já, meu café. Você Nossa, acha que eu quiser, sou tem mais um. boba? Depois Toma um esquenta um micro-ondas. café que é. Imagina, tá acabando já. O dia inteiro tomando café, né? Hã? Trabalhando e tudo. Chega a noite, tá assim. Eu tomo café e durmo. Sério, pra mim dá um. Fico agitado. Eu queria te perguntar. Sobre isso a gente também já conversou, que é sobre aquela coisa do transformismo, ele ter entrada em diferentes espaços, né? Nas casas noturnas, no teatro, no cinema. E aí eu queria te perguntar sobre as casas noturnas, se você lembra, no período em que você trabalhou na noite, quais eram os espaços que mais davam espaços para esses números de transformistas. Acho que o principal de todos é o Vitrô, né? Que O continua até Vitrô, hoje. até hoje, né? Antes de ser Vitrô, ele foi Number One, o nome. Antes de Como ser Vitrô. foi? Number One, número um, o nome. Porque eu fui assim uma vez só, assim, mas na época tinha show, assim, mas eu não me lembro que eu não cheguei a assistir. Ali, o L'Entourage, que era uma casa que tinha ali na Comendador Coruja, frente àquele after que fechou ali do lado da rua. Ela existia, você lembra a década? Foi na década de 80 De também, 80 80. também? Foi a primeira boate que eu entrei, boate gay, assim, eu acho. Aqui de Porto Alegre. É, foi em 80, eu entrei, 86, por aí. Quer dizer, eu fui entrar com 25 anos, por aí. E tinha as casas noturnas, assim, danceteria, que chamava na época, né? Aqui era. Teria hoje, tipo, cabaré, pô, cabaré, Sim. então era público diversificado, entrava as gay, entrava tudo misturado, E assim. essas que você me comentou, a L'Entourage, elas eram consideradas um outro tipo Era de. público, era boate GLS, Ah, GLS GLS, mesmo. entendi, Então, eu entendi. entrava lá, me lembro que a primeira vez que entrei, assim, fiquei chocado, aquele monte de jovem Um dançando agora monte de. sozinho. Tinha um momento, música lenta, assim, bela cueca, e eu entrei, e me veio à cabeça o filme Vitor Vitória, que é aquela Sei. cena que ele entra no bar e tem um monte de homem de smoking dançando, agarradinho, assim, dançando valsas, tão Sim. engraçado aqui. E aí, daí. Foi lá no Torragem, lá tinha shows sexto sábado, shows montados, aquelas coisas Era maior, né, a casa. cafonice, assim, que hoje em dia ainda tem, né? Ah, mas não aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro tem muito. Aqueles shows assim, uma noite em Hollywood, uma noite no. Na casa noturna. É, faz shows assim, uma noite em Hollywood, então nomes do cabaré, do filme Cabaré, uma noite na Riviera Francesa, que as coisas assim, acho meio. É legal, mas ai, acho que eu já vi tantas coisas que as pessoas não se renovam. É isso que eu digo. Outro dia tinha uma pessoa conhecida, depois eu falo com que estava se queixando no na Facebook. Ai, essas no, as novinhas, tudo é as novinhas. Ai, essas novinhas, essa nova geração, querida, vocês estão aí hoje porque eu vim primeiro. Eu acho ótimo, eu acho. Também ela sabe que eu sou, tanto que me chama, ah, é a véia, a avó, me chamo de vó, me chamo de véia, mas continuo trabalhando, queria dizer, outro dia eu disse no microfone, Vitor, sou velha, mas estou na moda, querida, sou velha, mas estou na moda, mas essa não pode, agora só porque é velha eu vou ficar, ah, eu fico em casa, meu Deus, e se eu vou fazer show, o público não é obrigado a me ver fazendo show que eu fazia 20 anos atrás, eu tenho que tentar. Eu, pelo menos a minha, eu não gosto de, aquilo que eu te falei, fazer 5 shows numa noite, 5 shows diferentes, porque em geral muita gente sai de uma boate e vai para outra, daí vai aquilo, chega lá e diz, ah, de novo essa bicha, não aguento mais ver a cara dela. É isso, e eu ia falar, eu quase postei junto na postagem dela, das pessoas, ai, mas, querido, evolução, tudo se evolui. Ninguém é obrigado a te ver dublando o Zizi Posse 40 anos depois, né? Nem a Zizi Posse canta mais música do Zizi Posse. Nem a filha da Zizi Posse aguenta a mãe, porque que eu tenho que te aguentar vendo dublar Asa Morena, por favor, né? Nós vamos botar vestido de paetê para dublar Asa Morena. É que nem essa novela da... Pessoal, ai, que linda homenagem. Eu acho digno e tudo, mas eu não tenho saco de ver isso. Tem um monte de velha de 200 anos ali. Fazendo... Aquela com a Isabelita. É essa que estão fazendo ali. Que o Rio de Janeiro é muito cafona. O Rio de Janeiro é horrível. Tu vê a diferença dos shows de São Paulo pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parou no tempo, aquela coisa ainda. Uma noite em Hollywood, uma noite no Cabaré, uma noite no. Que eu fui, esse lugar que eles fazem show ali. Quando eu fui pro Rio lá, que teve Indiscretos Qual no que Rio. É né? O lugar? Teve o Clube OK. Mas esse que você ali eu não sei filme. Como é que na novela que lugar é aquele. Aquele deve ser cenográfico. Mas no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Clube OK. Clube na OK. Lapa. Que é um lugar assim que as artistas. Quando eu fui pra lá, as artistas mais novas era eu. Não sei ideia. Quando que você foi? Eu fui faz. O Indiscretos fechou aqui em Porto Alegre, daí foi, abriu lá. Que eles foram embora, que o Demetrio, o dono, ele é carioca, né? Mas o Indiscretos, ele existe hoje de novo, né? Existe, ali na Visconde Rio Branco. É do mesmo dono? É do mesmo dono. Ele voltou daí. É, daí ele voltou, ficou lá, daí não deu, porque... Querendo ou não, o carioca é o mais difícil. A diferença do paulista, por exemplo. O paulista é culto, gosta de cultura. Tu vai lá em qualquer bairro, tem teatro, tem música ao vivo, tem isso, aquilo. No Rio de Janeiro, o que é? Na Lapa... Tem um monte de boteco com música ao vivo, samba, pagode, samba, pagode, samba, pagode. Dele abriu uma casa, um bar de LGBT no meio dali. E assim, meia dúzia de amigos dele, as gays, os velhos, assim, que chegavam 9, 10 horas e embora, que tinham que dormir cedo. Que gostavam de ir pra praia, velho, adoro ficar na praia. Olhando os novinhos, de sunguinhas. Ai, queria eu essa vida. Os bonitos todos de bermudão nas joelhos aí de sunguinho, tá? Assim, parece uns... Ai, que eu tô rindo. Ai, não, eu vou ficar velho, mas não vou andar de sunguinho, Deus do céu. Coisa horrível. E daí, tinha essa boate lá, o pessoal foi pra lá. Ai, vai lá fazer show. Não, não vou, não. Não, não vai, não. Aí, eu acho deprimente, assim, chega. Dá uma coisa, tu vê que os artistas assim, já assim coisa. Uma ajudando a outra a botar os cílios. Me lembra aquele filme O Fiel Camareiro. Não sei se tu viu O Fiel Camareiro, sim, que é uma companhia de teatro inglesa que é especializada em Shakespeare. Só que os atores é tudo 70, 80, 90 anos. Então, daqueles velhos assim, que eu acho maravilhoso. O filme é uma obra-prima. Mas é. Daí eles apresentam repertórios, assim, hoje, Macbeth, daí amanhã, Rei Lear, daí amanhã não sei o que lá. Só que eles são muito velhos, eles esquecem, daí entra o ator, assim, todo vestido, todos pintados de preto para fazer o Otelo. E o cara, o que você está fazendo? Vamos entrar assim, não é Otelo hoje é Rei Lear, então tem que levar o cara correndo. Daí entra a Julieta, que vai fazer o Romeu e Julieta. Sim. A Julieta tem 80 anos. Uhum. Sabe, uma coisa assim, é engraçado de ver, mas tu pensar bem, é uma coisa triste, né? É triste. Assim, tu vê assim, sabe, é até a morte da arte, assim, deles, assim, daquele grupo, assim. E é um filme, é engraçado, mas é triste. E essa coisa da novela, assim, eu vejo assim, ai... Meu Deus do céu. Acho bonita a homenagem, ser homenageado, que ele tem o filme aquele Divinas Divas, né? Uhum. Que é o elenco, né? Ah, sim, então. É praticamente o elenco. É a Valéria, né? Que fez a Valéria. É, essa Valéria que comanda ali o. Tem várias, assim. Então, é bonita a homenagem, eu acho legal ter o reconhecimento, mas eu, pra mim, não. Eu acho bom ver, assim, mas eu não... Por não renovarem a... É triste, porque sabe, pelo que eu vejo ali, várias do filme Divinas Damas, divas, morreram já. Rogéria, sim, é aquela outra loira que tinha, que não me lembro o nome. Outras estão muito doentes, que eu conheci no Rio, fui fazer show num congresso de LGBT, que era gente do Brasil inteiro. Uhum. Fui lá para fazer a Amy House. E daí tinha várias, assim. A mais nova que tinha além de mim era a tal de Pandora, que é maravilhosa, uma negra maravilhosa, 2 metros de altura. Fina diva, assim, faz Whitney. Mas ela, inclusive, não tá nesse coisa, eu acho que ela é tão nova que ela não tá nesse coisa. Mas era tudo assim, ai, umas coisas assim. Elas pegavam aqueles bode de pluma, daí começava a farelar aquilo, assim. Os vestidos de lanterna. Curioso pra assistir também. Os vestidos de lanterna. Ficou curioso você me contando, assim, pra assistir. Ela? Pra assistir esses espetáculos dessas artistas. É, mas tu vê, porque tu não olha a novela, né? Eu não sou de novela. Não, se tu olhasse o trecho, a novela vai acabar amanhã. Uhum. Então é legal se pegar, de repente, volta no YouTube. Pegar só o trecho pra assistir. Só o trecho, assim. Pra ter uma ideia, né? É uma coisa, assim, é legal, é bonito, assim. Ainda mais que, sabe, tem muitas ali que... Estão bem velhinhas. Tem uma que eu conheci em Porto Alegre, que é... Lorna Washington, o nome dela. Tem um filme da Lorna, né? Sim, tem o nome, tem o filme dela. E ela trabalha num outro que eu fui, quando eu fui pro Rio fazer show, tá sendo lançado pelo Canal Brasil, que é Noturnas. É uma série, né? Que cada dia é sobre tem uma. Tem na internet também. É, uhum. E daí eu fui lá no Cine Odeon, uhum. Que foi exibida a pré-estreia. Que legal. Estavam todas no palco. Que legal. Assim, fui com a Lorna, porque eu dividi o quarto do hotel com ela. Uhum. Eu pensei ela aqui de Porto Alegre, né? Ela tá muito doente, ela é diabética, agora cortaram a perna dela, né? Mas na época, assim, me lembro que era horrível, assim. Uhum. Infelizmente, até a Silvestre Montilla, que não é tão velha, tá doente, né? Uhum. Mas é que eu mais gosto de todos, que pra mim, assim, a número um é Thalia Bombinha. A Thalia Bombinha? Thalia Bombinha, pra mim é demais. Acho que eu não conheço a Thalia. A Bombinha é uma gorda. Eu vou procurar ela. Tem cabelo de franjinha, ela faz umas caras... Parece um cachorro furioso, bulldog. Tu fez concurso de beleza, que ela é gorda e ela sempre perde. A que ganha sempre é a Pantera, Playboy. Garota, coelhinha Playboy. E ela é do Rio também, São Paulo. E ela sempre com um vestidinho simples, assim, vestidinho de cotton, preto, assim. Uhum. E ela não precisa... Ela é tipo costinha. Costinha não precisava fazer... Só fazia assim no microfone e deu, né? Tem um imprime no corpo. É, o rosto dela, a cara dela diz tudo. Tu olha assim, cara, sim. Bombinha. Ela fazia uns... Na pandemia ela fazia uns leilão em casa. Uhum. Leilão baixo, assim. Ai, tu... Leilão. Quer sem dinheiro, coitado, né? Sim. Tô leilando um vidro de Nescafé lavado, assim. Mas, uhum. E as pessoas entravam, eles falaram que ela é tão querida, tão simpática. Sim. Ela pegou o Covid, a bicha quase morreu. Oh, meu Deus. Mas ela é maravilhosa, é muito engraçada. É, Castanha, deixa eu te perguntar se, eu acho que a gente talvez já tenha conversado sobre isso também, sobre se você já teve outras profissões em paralelo à profissão como ator. Eu comecei, quando eu comecei como ator, eu era auxiliar de escritório. Uhum. Daí eu fiz mais um ano trabalhando como auxiliar de escritório, que eu comecei com 16 anos. Uhum. Daí fica dois nós, daí acabei largando. Uhum. Aí depois dois nós. Não dava, dois nós era. Às vezes eu virava à noite lá, uhum. Dois nós, sabe como é que era? Sim. Naquela época era pior ainda. Daí saí de lá e ia direto pro trabalho, daí, às vezes eu tinha que ir pro colégio ainda que eu estudava, né? Uhum. Daí não tinha, né? Não dormia uma hora por dia. Então, depois que você entrou pro Oi Nós, aí você sempre trabalhou com teatro a partir daí. É, e daí na época eu criei um certo estresse com o grupo Oi Nós, na época, sim. Que eles eram contra dinheiro. Hoje em dia já não é mais assim, uhum. Graças a Deus. Mas era uma coisa muito... Ai, deixa eu botar uma coisa aqui, tá pra falar de música. Era muito... Ai, não... Eu me lembro até desodorante, coisa que a gente ia fazer improvisação. Uhum. Coisas assim, o Paulo Flores tem uma pista dele também, né? Uhum. E daí ele ficava, ele era novo, com esse cabelo enorme, preto, assim, ficava em cima da mesa, fazendo... aquele badalo, assim, e as mulheres meio hippie, tudo assim, com a mão, assim, querendo pegar o pau dele. Aham. Uhum. E eu ia, pega, jura? E daí todos lá fazendo... as coisas de adoração. E eles eram meio homofóbicos na época. Uhum. Eu sentia uma coisa meio, tô cagando, né? Agora as bichas ocuparam tudo. Tá louca! As vêm que nem barata, né? Elas vêm de E daí foi só o único lugar que eu trabalhei mesmo. Uhum. Trabalhei nunca mais em lugar nenhum. Aí ficou como ator mesmo, a sua primeira e principal profissão. Isso, daí eu comecei com a história de show, né? Que primeiro veio o teatro, depois teatro, veio, né? O show depois veio o show. Casualmente, por causa de um programa de auditório, que eu acho que eu te falei, do Viva Gorda. Uhum. O cara me convidou, daí fui pra boate, daí começou a ir de boate. Teatro tu tem que ensaiar, pra ensaiar em cartaz, não sabe se vai ter público, aquela coisa, né? Uhum. E show bem ou mal, tu vai ganhar um cachê, né? Uhum. No final, né? Uhum. E Castanha, essas eram, assim, as principais perguntas que eu tinha, assim, pra gente desdobrar. Mas eu vou te fazer algumas outras, pode ser? Claro, pra pode. Pra gente trocar a mesma ideia. Deixa eu ver quanto tempo foi pra eu também não te... Ah, nem se preocupa, não vou sair de casa. Pra você não se cansar, pra não alcançar o risco, né, da pesquisa. Olha, Nem lembro. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu processo de criação com o transformismo especificamente. Mas aí pensando no transformismo como esse espaço, você mesmo disse que constrói diferentes personas, experimentou já diferentes personas... e você também já me falou que você sempre tenta trazer coisas novas e diferentes. Como que funciona esse processo de criação, assim, pra você? Como que vem uma persona nova? Como que elas vieram? Hoje, a pessoa que eu te contei outro dia, que é engraçado, porque às vezes eu estou fazendo a Maria Helena, lá no Vitrô, e a Suzy... Maria, aplausos pra Maria Helena, tô vendo o bigode aí, Maria Helena. Tudo é Maria Helena. No fundo é a Maria Helena. Se ela que dominou todo mundo. É, Maria Helena, pode estar de bigode, pode estar pintado de branco, preto, amarelo, é a Maria Helena. Eu gosto, eu acho que é importante pra mim é a informação. Então, tá vendo alguma coisa, vejo um filme, uhum. De repente, eu gosto daquele personagem, aquele personagem é legal de fazer, de repente, fazendo o no Halloween, assim, uma coisa, assim, filme de terror, como eu tenho horror de filme de terror, eu gosto de ver os personagens diferentes, né? Sim. Uma coisa que inspire, filme em geral, assim, acho que eu gosto muito de inspirar no cinema, né? Porque o cinema foi a minha primeira paixão, assim, cara. Quando eu era jovem, eu era novo, eu não ia pegar meu salário e ia direto pro cinema. Uhum. Não tinha batismo, não tinha nada, eu ia sair do cinema e entrar no outro, assim. Primeiro que num ano eu vi 800 filmes em cinema, não era... Caramba! Não era... Imagina. E depois com a história do com VHS, que era fita de vídeo, sim, não era nem... Daí eu me lembro que tinha uma locadora ali na Doutor Flores, esquina ali perto do Renner, ali, que era um edifício de 5 andares, e 5 andares de locadora. Meu Deus! Era Videolar o nome. Então, eram os 2 primeiros andares, era filme normal, 3º andar era infantil, 4º andar, o último andar era pornô, né? Então até que subiu o 5º andar, já tava, tinha que estar muito tarado pra chegar. Pra continuar. E eu me lembro que eu vi quase todos os filmes daquela locadora. Pegava, e lá era assim, pegava 7 filmes na sexta-feira, devolvia só na outra semana. Uma semana inteira. E na segunda-feira já tava de manhã cedo pra devolver, já tinha visto. Eu e minha mãe gostava. Sim, ela gostava também. Então nós ficava fim de semana, assim, se não tinha trabalho. Direto olhando o filme, né? Uhum. E era um atrás do outro. Uhum. Eu via tudo, vi tudo, assim, tudo que imagina. E aí o seu processo de criação vem a partir dessa inspiração. Muita coisa ficou na minha memória, então de repente, preciso fazer um show, não sei o que lá. Que a roupa, te lembra de uma roupa, não sei o que lá. Eu começo a imaginar a roupa, o personagem, como é que é. E daí, de repente, daí boto a roupa do personagem, daí já começa a ver o assunto que o personagem ia falar, né? Você vai experimentar. Esse personagem ele vai nascendo ao longo da semana. Em geral, ele começa a nascer do visual dele, da imagem dele. Sim. Que nem o Halloween, todos eu imagino o personagem. Então, tem o Babadook, que eu vi o filme, aquele que se infiltra no sonho das crianças, então ele rouba o sonho infantil, assim, aquele filme. Australiano, então é tudo assim, coisa assim, né? Uhum. E daí do visual eu vou indo pro resto, assim. Uhum. E show, e da Maria Helena em geral eu gosto, Não, Maria Helena tem que não pode estar repetindo roupa, tem que estar sempre com alguma coisa nossa, né? Sim. Eu fico viajando, então, coisa de época. Gosto muito, Maria Helena, mas aí é o assunto da informação, do que ela vai falar, sobre o que, que ela vai falar. Eu já estou pensando o que domingo eu vou falar. É, e daí... das capivaras que estão no vidro. Alô, que é um assunto agora, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você parte dessas inspirações de filmes, de outras artes, mas aí você imagina esse personagem ou você começa a materializar ele quando você vai experimentar a roupa daí? Não, eu já, quando eu vou, primeiro quando eu penso na roupa, eu já começo... Ah, já a partir desse momento. Desse momento. Imaginar como é esse personagem. Como ele vai se comportar e tudo. E aí ele vai nascer. Ou até se é uma coisa meio torta, assim, que nem agora. Eu tô pensando já pro Halloween, que eu vi um negócio que parece uns latex que tu bota no corpo inteiro. Eu queria pesquisar o que era aquilo e imaginei fazer um latex pro corpo inteiro. Que me falaram que é tipo um spray que tu pinta o corpo, assim, fica... gruda no teu corpo aqui, não sei como é que é aquilo. Eu não conheço também. Eu queria fazer um demônio, assim. Ele tá pelado pra pintar o corpo inteiro. Com aquele, botar um rabo imenso, assim. Adoro, amo. E todo torto, assim, com o corpo. Mas um diabo, assim, mas diabo raiz. Creepy, não diabinho, não. Vem com uma malévola que não suporta. Sai, por favor, não. Malévola, não, jamais. E pra vocês, esse processo entra também no transformismo? É, tudo é transformismo, eu acho que é. Ao invés de se transformar uma mulher no demônio. É isso. Eu acho legal isso, ainda mais que são personagens demoníacos. E eu acho importante que no Halloween a pessoa, ai, vou desenhar uma teia de aranha na minha cara, por favor, né? Morceguinho, dente de vampiro. Não. Pra ficar bonitinho, né? Tem que experimentar. Quando eu faço Halloween vitrô, as pessoas têm medo de chegar perto de mim. Sim, eu me lembro da última que você fez. Eu não fui, mas eu me lembro da imagem. Aquela, as pessoas têm medo de ver. Todo mundo batendo foto com as outras e de mim elas batem e falam, mas não fico perto. Teve uma que eu botei a mão por cima. Olha, criança tremia tanto. Você meio que quebra com aquela coisa da... Calma. Aquela coisa da beleza, né? Que as pessoas têm. Eu digo, a coisa perfeita. Todo mundo quer ser bonito em cima. Uh-huh. Mas o feio pode ser bonito. O grotesco, né? O grotesco pode ser mais bonito ainda. Provoca uma outra coisa nas pessoas. E o grotesco, eu acho que às vezes a feiura é mais... Tem mais sensualidade que a... Bota ali uma mulher, uma trans... Pele a mais linda de todas, a Brooke Spears. Uhum. Conhece a Brooke? Já ouviu falar? Eu acho que não. A Brooke Spears? Meu Deus, a Brooke Spears. Uhum. Como é seu nome? Ah, daí não sabe se comunica. É linda. Tanto que agora ela nem vai mais em boate. Muda daí. Ela disse que ela é mulher. Aham. Uhum. Que ela é mulher. E ela é realmente uma mulher. É uma das poucas que tu diz, meu Deus, é uma mulher. Uhum. Tanto que teve no Vitrô, tinha um show no Vitrô chamado Troca de Perucas. Já ouvi dizer. Que era maravilhoso. Uhum. Fabielle trocou com não sei quem, então Fabielle fazia não sei quem, que não sei quem fazia a Fabielle. Uhum. Acho que foi a Jéssica, a Rafaela Face que fez. Uhum. A Suzy trocou com não sei, acho que a Dandara. Suzy fazia Alcione e a Dandara fazia o que a Suzy faz. Eu troquei com a Brooke Spears, essa linda. Sim. E ela bate cabelo, bicho. Sim. E bate cabelo raiz, sabe? Sim. E as pessoas vão trocar com a Brooke, entendeu? Nossa, pessoal! Vamos lá. Não vou deitar com essa bicha. Uh-huh. E ela ia fazer a Amy Winehouse, que eu fazia aquela... Não sei se você viu o número que eu faço, que eu entro, que a música é a Monkey Man, que ela fica... Ai, ai, ai. Ai, ai. Daí ela tira... Que isso aí a Amy fez isso, fazia isso mesmo no show. Ela botou a mão no coque, tirou uma bucha de cocaína e cheirou. Tem um vídeo dela fazendo isso. E daí no show eu entrava com um copo de caipira, botava no chão da coisa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Daí tá. Você puxava essas. Daí cheirava, ficava louco, tirava um canudo. Daí. Daqui a pouco tirava um beck. Tirava um beck, fumava, ficava louco. E daí, ai, ai, ai. E daí por último tomava caipira e dava uma rota no final. Meu Deus. E a Brooke tinha que fazer isso. Sim. E eu fui pra casa dela, acho que era às 11 horas. Eu fui pra casa dela às 4 horas da tarde. Ela me montou, me maquiou, fiquei ela 3 fez. Horas. Me deixou assim, me pensou uma peruca dela. Uhum. peruca demorava, acho que pesava uns 4 quilos. Andava com a cabeça assim. Cabeça, parecia um meu querido pônei, porque a peruca era quase do meu tamanho. Meu querido pônei, aquele burro que tu tem. Botei triquine. Uhum. Tudo, de um todo. Todo, bunda, tudo. Teta, gostosa. Viagem todo, sapato desse tamanho. Aham. Uhum. Ela te judiou. Sim, pra ficar igual a ela, disse, eu vou fazer. E fiz uma música horrorosa. Bati cabelo, vitro veio abaixo. Daí entra ela pra fazer. A música demorava 3 minutos, a minha parecia que demorou 15 minutos. Daí a bicha vai ela fazer a M. Ai, ai, ai. Daí pegou assim uma coisinha, um buchinho assim. Fez, fez assim. Fez que tá cheirando. Toda comedida. É, daí pegou o drink assim, tomou um golinho. Ai, ai, ai. Não, não pirou, não chegou. Não, não, não viajou. Não entendeu a coisa. E eu fiquei 4 dias em casa assim, ó. A cabeça assim, torcendo. Não entrou labirintite, eu não parava de tremer. De tanto que eu sacudia a cabeça pra fazer o baixo cabelo. Aí fiz. Uhum. Aí fiz. Tem um processo de experimentação nisso, né? É, e ai, não, eu digo se é pra fazer. No meu filme eu falo, se é pra fazer, fazer mesmo. Se não sei nadar. O cara ela diz, ah, sabe nadar? Não, não sei. Mas onde é que quer que me tire na água, me tire, mas depois me salva. Alguém me diz, preparado. Uhum. Me tira, se joga, me joga, vou, faço. Uhum. Quero que tu saiba dirigir, não. Como é que é? Liga aqui e aqui. Desbotaram um guincho, socorro. Puxando uma cordinha ali. Aí eu vai. Ligado o carro. Bem bonito. Bem bonito. Caramba. Pois é, eu acho que não tem que ter. Isso, bem. Que nem eu digo, o primeiro cara que eu trabalhei, Júlio Salave, que eu saí do Enóis, ele dizia, ator não tem que ter pudor. Uhum. Não tem que ter vergonha, não tem que ter preconceito. Como muitos têm, né? Tem muito velho ator, me lembro de ator quando era a primeira novela série que tinha a Malu Mulher. O primeiro personagem gay que tinha era o Denis Carvalho, fazia. Ele tinha que ser gay, não tinha nem sendo de bicho, não tinha nada. Uhum. Só tinha que ser uma bicha. Uhum. Não, não vou fazer. E ele era uma bicha. Se negou a fazer. Se negou a fazer. Uhum. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Tá. Para te perguntar, se você quiser, eu posso pausar ou parar a gravação. Tu que sabe. Para essa pergunta. Pode perguntar. Eu queria... Também não é nada demais, mas, né? Eu queria saber... Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Eu queria saber coisas que eu observo na cidade... Né? E que eu já escrevi sobre isso no Grafia Drag, enfim, que é um fato que as transformistas elas não têm tanto espaço em casas centrais, pelo menos não tinham tanto espaço. Mas aí depois que a gente começou a publicar uns textos fazendo essa crítica, eu me dei conta de que você começou a ter um pouquinho mais de espaço no Workroom. Aí eu queria te perguntar, quando que foi a primeira vez que você se apresentou no Workroom? Eu acho que faz uns... Eu fiz uma vez antes da pandemia. Eu conheci eles no... O Rodrigo foi no... Eu posso continuar gravando? Claro, claro. Tá. Eu me lembro que eu estava no Réveillon do Ocidente em 2000 e... Foi um ano antes da pandemia, acho que foi em 2019. Que me falava assim, ai, o cara do Workroom vai te chamar. Tu não falava assim antes do... Tá, tudo bem, qualquer coisa dá meu WhatsApp pra ele. Eu não vou ir lá no rádio, quer me chamar? Não, sim, jamais, claro. Ai, por favor, me chama, ai, por favor. Não, uhum, claro. Vou falar, nunca mais me chamou, por quê? Nunca, jamais, claro. Nunca fiz isso, não vou fazer. Que assim como eu não gosto que faço pra ele dizer pra mim, ai, se não me convida pra trabalhar, eu disse, se eu não tenho ninguém me chama pra nada, eu faço alguma coisa sozinho, invento alguma coisa sozinho. Uhum. Escrevo um texto pra fazer sozinho, nem que seja claro. Na esquina. Uhum. Vou tocar violão, pandeiro, vou dizer poesia. Bem. Daí, tu não falava, eu disse, ah, que bom, tá, dá meu ato pra ele. Tem um dia que eu tô no Ocidente, no Réveillon da Ocidente, no aniversário do Ocidente, daí tava o Carlos Gervásio, que é diretor de cinema. Daí veio um cara me chamar, era o Rodrigo. Ai, Castanha, sempre quis te conhecer. Vamos, quero te levar lá pro meu bar, pro Workroom. Ai, que legal, vai ser um prazer, vamos. Tá. Uhum. Passou 6 meses. Uhum. E me lembrava mais de um dia, a Fabielle pra mim, tu Tu posso dar teu WhatsApp pro Rodrigo? Claro, pode. Uhum. Ele marcou comigo, foi a primeira vez que ele marcou. Legal, em 2019. 2019. Daí eu fiz, fui eu e a Fabiela. As duas primeiras vezes que eu fiz, foi junto com a Fabiela. Então ele já convidava, então, a Fabiela. É, tanto que depois eu peguei e falei pra ele que o Lauro, ele só chamou uma vez pra fazer lá. Uhum. Antes da pandemia também. É, foi a única vez que o Lauro fez. Uhum. Daí eu falei, eu disse, Lauro, se tu vai a primeira vez no lugar, tens a mostrar o melhor de ti. Uhum. Pra mostrar pra aquela coisa. Ficar com vontade, claro. Ah, quero ver mais. Que mais que ele sabe fazer? Sim. Não chegar lá. Eu disse, Laurinho, eu adoro o Lauro, mas é que o Lauro tem um problema que é a coisa do repertório, que nem eu disse, aquilo que eu estava te falando. Não adianta chegar lá e fazer dizer posse. Jane Duboc. Ninguém Sim. sabe quem é a Jane Duboc. Uhum. Nem a Jane Duboc sabe mais quem é ela. Sim. Então a pessoa sabe, a pessoa assim, só pode ser grande cantora, mas é uma cantora sem expressão. Tem que pensar. E não tem um apelo artístico. Uhum. Vou ver Asa Morena, uma coisa, meu Deus. Uhum. Dublar uma música, uma cantora tocando violão. Uhum. A não ser que seja galopeira, daí fica engraçado. Uhum. Mas tem que ter um apelo, nem que seja visual, ou uma música bonita, que tu ouça a música, que nem aquela que o Lauro faz com as horas, que é a Marília Pera cantando Sim, do Roberto sei. Carlos, 300 km por hora. Sim, já assisti essa. É. Que é uma coisa assim que te emociona, uma coisa Sim. bonita, mas tem que ter algum apelo. Uhum. E daí ele foi convidado só uma vez, daí não chamaram mais ele. Ah, eu acho que o cara não gosta de mim. Pois é, né? Daí eu fui lá o dia, as duas últimas vezes que eu fiz, eu pedi, Rodrigo, convida o Lauro fazer, que daí bota eu e ele juntos, que daí a gente tem os números juntos, né? Daquele das correntes, que é o número que a gente fazia na casa das três irene, na peça. Tem vários números, amiga que a gente faz, uhum. com as bonecas do voodoo. Daí ele não convidou, mas uma hora eu convido. Uhum. E daí, com a Fabiele, não, Fabiele, as duas vezes que eu fui, tento ir bem arrumada, a primeira, daí na segunda fazer escrachada, que eu acho legal isso. A última vez que eu fui agora, que fui eu e aquela... Eu fui umas 5 vezes, eu acho. Uhum. E eu não sabia disso, que você já tinha ido antes da pandemia, que foi quase ali no início, né? Eles abriram em 2017, então 2 anos depois. Que eu comecei a acompanhar é mais recente, assim, que daí eles chamaram você algumas vezes em seguida, assim, né? Sim, acho que umas 2 ou 3 vezes. É, chamaram, até em geral eles chamam uma vez por ano, assim, ou no início do ano, depois mais pro fim. E esse ano até estranho, porque eles chamaram em janeiro. Depois fiz agora em maio. Que legal. Em maio não. Abril, acho que fui eu e a Gabi Granada, acho que a gente fez. E também eu vi também a Suzy e a Fabiele também com mais frequência. É, a Fabiele faz bem mais. A Fabiele é bastante. Importante esse... E dos antigos mesmo, da velharada, as velhas, que a Fabiele não é tão velha, mas é outro nível de show, né? Diferente de drag. A Suzy também. Uma geração diferente, né? A Suzy, a Renata... A Rafaela fez, que é bate-cabelo. A Rafaela já fez lá no Fez várias vezes. E acho legal. Uhum. Que ela faz aquela coisa totalmente diferente das drag tradicional de agora. Das mais novas, né? Uhum. Bom saber sobre isso. E daí, assim. E é legal lá. E a última vez que eu fiz, então, eu mandei pro Rodrigo as músicas. Mandei uma opereta. Mandei a Nesso Dormo, que é com a Sarah Brightman. Ai, adorei essa música. E daí eu mandei uma outra. E daí a outra não levou fé. Uhum. E era a Isa cantando Evidências dos Sons de Chororó. Sim. Criatura. Quando começou a Evidência, não tem novinha Todo que se aguente. Todo mundo conhece. Esse último eu não consegui. Ele ficou parado, lendo assim. Ele ficou parado. Assim. Funcionou. É, imagina. Eu fiz no Vitrô. Porque o Vitrô faz sempre música bem... Povão, Sim. que é legal, que tem no Raul na Record, Canta Comigo, uhum. que é um programa que tem 100 pessoas, assim, penduradas, parece um puleiro de galinha, que é o júri, e daí bota os calouros cantar, tipo, uhum. The Voice, uhum. e daí cada um que vai gostando vai acendendo a luzinha, então, tem 100 jurados, cada um sem menor importância, ninguém com a menor importância. Sim. A mais importante ali é o Pepe e Nenê, pra você ter ideia. Uhum. Daí vai acendendo a luz, acende a luz. Se tiver, o quem tiver mais luz acesa é o vencedor, né? Uhum. E daí eu canto comigo, então a gente já tem que cantar a música conhecida. Daí eu canto, faço no Vitrô sempre com uma música conhecida. Fiz outra Vanessa Camargo, fiz essa... A Isa, meu Deus do céu, é abaixo o Vitrô, essa coisa que eu cantei. E é legal, é uma coisa popular. Até no Mickey, as bichas, as velhas, sofrendo pelos machos. Então você pensa também no, no, nas diferenças de público? Sim, quando você vai pensar acho, a sua, a, o seu número. Eu fazia na mezanina. Isso é horrível. Na época, quando eu fazia na mezanina, agora vou voltar semana que vem, com bingo. Daí então tem aquela coisa. Eu não vou fazer uma música moderninha, fazer bater cabelo ali. Umas velhas de 60, 70 anos. Uhum. Vou ficar, daí fizeram isso, daí a Fábio, que era a gerente. Eu saí de lá, quando eu saí, que ela me botou pra rua. Ela pegou, levou a Chloe, sei um, adora a Chloe. Uhum. Mas a bicha, ela bateu cabelo. Para as velhinhas? As velhas, não sabe. Ai, que barulheira. Ai, essas coisas barulhentas, por que tu não volta? Eu vou fazer no mix, eu não vou fazer no mix, ah, não sei o que lá. Fazer João Gilberto, tocando violão, bossa nova. Uhum. Fazer uma coisa de acordo com ela. Daí vou lá, faço o Daniel Alves, canto bolero, faço que enlouquecido. Sim. Na Le Jardin já. Le Jardin posso fazer o que eu faço com o bem inteiro. Sim, eu ainda quero te acompanhar lá. Daí na, domingo na agora, Legenda. Semana que vem, agora domingo agora eu vou fazer a música do Salto Alto, Um Ano de Amor, aquela. Tu vai no Le Jardin? Essa domingo semana? Agora, domingo seis, agora. 6 horas. 6 horas. Eu acho que talvez eu consiga ir nesse Tá, dentro, me manda mensagem, Deus deixa o seu nome lá pra assistir. Início de mês, aí é possível. Não, eu te libero lá. Lá eu posso liberar tranquilo. Tá, eu quero, tá? Tô muito afim. Vai gostar, tu vai gostar. Depois tu vai lá no terceiro andar, ui, vai sair cadeirante lá de dentro. Sabe que eu ando bem paradinha agora. Ah, eu não tenho esse fogo mais... nunca fui de muita putaria, sabe, de sair puxando. Por exemplo, parque, eu vejo essas bichas em redenção. Aí depende do momento. Redenção. Esse guri que fez as fotos, o Alisson, aquele ali que tá lá na foto, lá, ele que fez essas fotos tudo, né? Sim. Ele que tá de terninho lá, é bonitinho. Ela é uma sem vergonha, uma vagabunda. Eu era apaixonado por ela. Era apaixonado. É gatinho mesmo. É, agora, não, ali era gatinho, ela tá que nem um gato. Acho que era água quente, tá pensando no gato. Assim. E daí ele, uma puta, né? Uhum. Daí eu disse pra ele, um dia eu tenho uma coisa meio de sexto sentido, assim. Sabe, às vezes um dia tinha um monte de show pra fazer, daí eu fui abrir, eu tava pronto, abri a porta, quando eu fui abrir a porta, uma coisa no meu ouvido soprou, não vai, uhum. Não vai. Fechei a porta, tirei minha mochila, guardei as coisas, me sentei, não, não, não foi. Foi. Uhum. E não foi. Quando uma vez eu ia pegar um ônibus, uma coisa, não entra, uhum. Não entra, não, não chamei o ônibus, na segunda, na primeira sinaleira veio um outro. Cara, arrebentou, um bateu no outro e arrebentou. Uhum. E eu tenho uma coisa, às vezes não vai, que... não vai nesse, espera outro, uhum, não vai nessa rua. Eu tenho uma coisa muito forte, eu sou de religião também, né? Uhum. Então, eu assim, te entendo. Uma vez eu ia subindo aqui a Rua do Zafre, aqui, de novo, agora está iluminado, mas mesmo assim é perigoso. Era uma, eu sempre vinha de lotação, mas daí não tinha mais lotação. Ele disse lá no Zafre, já estava fechado, né? Quando está aberto, tudo bem. Escuridão, escuridão, eu subindo a rua aqui. Eu olhei assim, eu ia subindo com mochila, bem arrumadinho, e vinha descendo uns 8, assim. Meu Deus! Uns 5 gurias, umas 3 gurias. Uhum. Eu disse, ai meu Deus do céu. Eu comecei a pensar no orixá, que é o Chapanã, né? O Chapanã é da. Sim. Que varre o feitiço, uhum. Vai. Então. Ai, mas, se eu sou seu filho, me protejo. Criatura, sabe, que quando eu fui passar por eles abriram e eu não existia pra eles, só separaram, assim, um grupo, parece que eu fui um pouquinho pra cá e eu passei pelo meio, eles não me olharam, não olharam pra trás, uhum. Parece que eu fiquei invisível, assim. Incrível. Uhum. Tem mãe, não tem madrasta. Aí eu fico assim. Eu vou interromper a gravação, então. Tá. Eu tenho uma pergunta final, que é se você quer comentar alguma coisa que eu não te perguntei. E você queira comentar mais? Pode deixar gravando, viu? 3 horas, é? É, não, 1 hora. Ah, tá. Estava de 3 horas, assim, tão rápido. Não, não tem nada. Pode deixar gravando se quiser, não tem problema. Tá, é que agora eu acho que não teria mais outras... Ah, e como que você se compreende, assim, em termos de identidade? Essa pergunta, ela... Essas coisas nem gosto muito dela. É que eu não sei, eu não entendo essas definições. É isso que... Isso que eu gostaria de saber o que eu sou. Eu te entendo. Eu não sei o que é cis. Uhum. Realmente eu não sei o que é cis. Uhum. Cis. Ontem eu estava falando, onde é que eu estava? Ah, lá no Mickey's. Sábado, semana, não? Foi sábado. Foi véspera de feriado, foi domingo, né? Domingo foi véspera. É, domingo passado. Tava lá, de um cara falando lá. Eu brinquei, ai, tu é cisgênero, que é cisgênero? Eu não sabia, eu achei bonita falar. Eu não sei realmente, outro dia eu fui pesquisar no Google pra saber. Sim. Que eu não entendo, né? Realmente eu não sei o que eu sou. Uhum. Quem sou eu? Aham. Uhum. E mesmo de sexualidade, pra você também não há... É que nem... Ai, eu, pavor quando tu vai sair com alguém, depois tu começa... Tu é ativo ou passivo? Ah, assim, eu também tenho. Ai. Dá uma... Ou quando me chamam no Messenger, às vezes eu digo assim, oi gatinha, o que é que tu faz? Eu bloqueio. O que que tu curte? O que ela... é que tu curte? Bloquear as pessoas. Eu já bloqueio que eu já sei qual é o assunto. Aí eu não bar. Ai, tu é ativo, tu é passivo, tu gosta disso. Uma coisa que eu acho muito louca é quando a galera responde que gosta de tudo. Aí a pessoa fala assim, eu não resisto, porque daí eu pergunto, ah, então você gosta de... Que carne na tua cara. Tipo isso, ou de transar no chão batido de terra. Aí as pessoas ficam assim, nossa, não, é... Que gosto de enfiar o braço. É dar, comer e mamar, né? Isso é tudo. Tudo que tua mãe te ensinou, né? Que dó, né? Tudo é só isso, só... Quer um cafezinho? Eu aceito mais um galinho. Vai falando aí, que eu quiser vir aqui. É, gravando. Era essa pergunta, assim, mas ela também é uma pergunta que é mais pra questão, porque tem que fazer, né? Mas eu te entendo, porque pra mim eu também não é. Eu não sei mesmo, por isso eu não respondi. Uhum. Eu não entendo essa coisa. Uhum. Como é que tu te considera? A Rogéria, lembra que a Rogéria falava? Lembra que a Rogéria falava, mas acima de tudo sou artista. Sim. É sobre isso. O Neymato Grosso falou, e eu adorei que o Neymato Grosso, quando a outra foi falar mal dele. Aquela que eu não suporto, a John Hooker. Hooker, o Neymato Grosso. Pegou e a John Hooker pegou e falou mal do Neymato Grosso. E disse que o Neymato Grosso era uma velha que não se definia. Meu Deus. Que não carregava a bandeira. De LBT, uhum. De uma união de coisas, eu não tenho que carregar bandeira de nada. E sobre ser gay ou não, eu sou um ser humano. Uhum. Se tu quer me definir como puto, uhum. Sou gay. Então, uhum. Mas eu sou uma pessoa. Uhum. Não sou nem gay, nem cis, nem isso, nem uhum. Gay. Eu sei. A identidade é muito limitada, que é? Né? Mas nessa lógica, nessa... Eu super te entendo, porque eu tenho uma posição mais de experimentar e vivenciar. Então eu tenho me chamado como uma bicha transformista. Sim, atualmente. Eu te chamo no Insta. Sim. E é um lugar que eu acho interessante, porque é um lugar de criação artística, mas que eu sinto que eu me transformo também quando... É, nessas experiências, sabe? Seja de escrita, seja com a montação como alunar, eu me sinto que eu vou me transformando nesse processo. Então eu prefiro esse lugar do transformismo, mas em termos de identidade eu tenho me afirmado como uma pessoa não binária. E não binária é o quê? Não binária é uma pessoa que ela não se identifica somente com o masculino ou com o feminino. Sim. Mas existem muitas formas de se ser não binária. No meu caso, eu me sinto variando, assim. Em alguns momentos eu acho que eu me expresso mais a partir da feminilidade, em outros momentos mais é que, a partir da masculinidade. Então assim, porque eu também, às vezes você tá nos dois. Tá muito mulher. Aham. Aí tá muito feminino hoje. Mas nem todo mundo entende assim, também. Tem pessoas que entendem a não-binariedade de outra forma também. Então eu te entendo, porque essa coisa da identidade é muito... às vezes tem muitas regras dentro delas. Mas na minha época, ou tu era viado ou tu era sapatão. E acabou. Viado, sapatão e... Usa, toma café com açúcar, sem açúcar? Eu tomo sem açúcar. Ah, tá. Meu Deus, outro dia acabou o açúcar de noite e eu, ai, que sofrimento. Tomar café sem açúcar, não. É, muito obrigada pela paciência, pelo seu tempo. É, eu vou encerrar a gravação, porque a gente está trocando ideias sobre outras coisas já, né?